decora, decora, decora. Deixa Deus te usar. Revestido de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória. Você será. Abra a boca e decora, decora, decora, decora, decora, decora, decora, decora, decora. Deixa Deus te usar. Mm-hmm.